Ou podem ser essas dietas desaconselhadas para menores de 18 anos. Já começou? Bom dia, cambada de filha da puta! Ui, ui, ui, ui, 29 de dezembro de 2008! Começa agora mais um podcast do seu amigo BK, Zé Roberto, no background! Nós temos que é o nome dessa música aí? O que, que é? Ah, isso aqui é da trilha sonora do filme Dark City. Olha que legal! Esse daí é o... aquele filme Dark City, em que os camaradas saem com os poderes mentais, sei lá, os estranhos, o Mr. Book, aquele camaradinha feio pra porra, o Christopher Sutherland, tá lá também trabalhando, meu, mó barato esse filme, olha que solzão. Estamos iniciando o nosso podcast de hoje, daqui a pouco essa trilha sonora acaba, vamos falar de muitos assuntos que lhe interessam, com certeza, pedindo desculpas à negada porque não deu pra tocar essa bagaça antes, estávamos extremamente ocupados, correndo atrás de crianças, pagando que tava foda, correndo atrás do peruzinho de Natal, que era mais um tenderzinho, né, um chesterzinho. Eu por mim eu não fazia porra nenhuma, mas a patroa quer, a criançada quer, eu por mim não fazia porra nenhuma, mas eu sou um escravo das minhas condições de homem casado, eu não tenho jeito, eu tenho que fazer minha vida, é isso mesmo, e estamos aqui comendo caqui, tudo pra você, trazendo o melhor da gororoba, o melhor da besteira, o último podcast do ano, graças graças a Deus, esse ano não acabava nunca. Ai, como é que essa merda, cara? Ai, se você soubesse. E vamos trazer pra você um especial hoje. Um especial especialíssimo. Ah, vamos tirar o quadrinho nacional. Vamos tirar o quadrinho nacional desta merda. Vamos tirar esse filho da puta desse encalhado do caralho. Vamos tirar esta porra do atoleiro. Eu sei como. Eu tô podendo. Eu tô manjando. Ei, que som legal que é isso. Eu não me conformo com essa música, viu? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Esse filme é um tremendo barato, né? Pena que ele saiu junto com Matrix e ficou meio assim, perdidão. Aliás, tem uma nova versão que o diretor lançou, que a primeira versão tinha lá uma... o Peter Sutherland ficava falando em cima, os produtores mexeram, puta fudeu. O diretor lançou a versão dele. Eu não entendo esses negócios, por que não lança direito a primeira vez, né? Faz direito, que nem essa porra de X-Men. Tem versão pra caralho, Guerra Nazista tem versão pra caralho e fica remasterizando. Isso pra mim é sucata. Isso é tudo mutreta pra te arrancar a grana, seu trouxa. Então tem essa segunda versão do Dark City, que é fenomenal. Aquele filme também, o Donnie Darko, muito badalado, tem umas músicas bonitinhas também. Já saiu versão pra cacete. Esses caras são foda, né? Gringo é foda. Tá sempre reciclando a bagaça, né? Tá sempre reciclando a bagaça. Por quê? Porque esta bagaça dá dinheiro. E por que que o quadrinho nacional não dá dinheiro, José Roberto Peneira? Por que que o quadrinho nacional não dá dinheiro, José Roberto Peneira? Conta aqui pra rapaziada do podcast. Vamos dar um pouco de luz a este povo fodido. Vamos dar luz a este povo fodido que não sabe pra onde ir. Nós vamos dar a solução pro quadrinho nacional. Vamos resolver todas essas penemba. Vamos resolver todas essas... você aí, mas menininho. Você aí, putinha arrombada. Você aí, vagabundo. Você aí, seu maconheiro. Você aí, seu leitor de gibi, filha da puta. Que merda, meu. Esta merda de quadrinho nacional não sai da toleira. Vai acabar o som? Deixa eu ver. Tcharam. Acabou, né? Acabou o BG? Acabou o BG. Por que que o quadrinho nacional não sai do atoleiro, negada? Por que que o quadrinho nacional tá esta merda? Eu tava naquela lista de discussão da gibis e tal, porque eu sempre tô fuçando por aí. Aí eu vejo o babaca vira pra mim: ah, eu sou amigo do Fábio Moon. Fábio Moon? Ele fez os quadrinhos da Garota Invisível. Ele também, eu gosto muito dos 12 Pãezinhos. eu gosto muito desses quadrinhos assim. Porra, meu, eu viro pro cara, ah, isso tudo é uma bosta, cara, isso aí... Putz, isso não faz minha cabeça, puta, quadrinho cabisca, quadrinho de viado, quadrinho de bichona, aquele nerd semibicha, porque ele não tem nem coragem de dar o cu, essa é a verdade, né, o cara quer dar o cu, essa minha cadeira quebrada, que tá com tudo fodido, o cara quer dar o cu, é viado, é, lê 12 pãezinhos, ai, leio Sandman, ai, eu vou na Comics, que felizmente fechou, graças a Deus que fecha aquela merda, ai, eu gosto de quadrinhos inteligentes, eu gosto de quadrinhos que tem conteúdo, aí eu viro pro camarada, não, meu, o negócio é você fazer personagem, ai, você sabia, olha o filho da puta, você sabia que o Hellboy é uma desconstrução faustiana, é pra mandar tomar no cu, né? Né? É pra mandar um filho da puta desse tomar no olho do cu, falar que a mãe dele não presta, porque que interessa, né? Essa porra de... O que acontece é o seguinte, negado, né, depois que a Dona Abril saiu do mercado, é interessante, o mercado de quadrinhos brasileiros sempre dependeu de uma porra de uma editora grande, né? É um negócio, né? Era gibi pra cacete, pela Globo, pela Abril, pela VEC, pela Ebal, sempre precisou de uma puta editora atrás, uma editora imensa e puta também, até pra poder lançar as bagaceiras. Aí quando eu lançava, eu vendia pra caralho, aí o quadrinho nacional vinha na rebarbinha, né? Vinha ali aquela coisa daquele quadrinho velho pra caralho, colonesse. Ah, Emir Ribeiro, tudo esse tipo de gibi velho do cacete, que teve o seu mérito na época, que funcionou, mas era sempre na rebarba do comics, né? Mas é interessante, o autor nacional, ele só pensa em termos de entrar na rebarbinha. Quando o cara resolve fazer alguma coisa dele, mas é tão dele que é inaceitável, né? Você lê as opiniões lá dos falecidos do Colonesse, do Malagola, aquele velho safado, mentiroso que só ele. Esse povo fala, não, porque tal, minha editora me encomendava, eu fazia. Essa visão permanece até hoje, né? Essa visão permanece até hoje, talvez porque nós sejamos um país do terceiro mundo vagabundo e que só tem essa visão de trabalhar para os outros. Eu já falei isso no blog lá, o zerobertopress.wordpress.com. Eu já coloquei isso para você. É uma postura servil. É uma postura de subserviência. Eu quero ser empregado. Isso tem a ver porque quando eu comecei a desenhar também, eu fiz os meus desenhos, eu pegava lá o gibi da Marvel, ficava decalcando, né? Ah, puta, eu tinha 7, 8 anos, né? E eu achava que devia ser um tremendo barato desenhar pra Marvel. Nossa, deve ser legal. Esse sonho permanece até hoje. O sonho do camarada é desenhar pra Marvel. É desenhar pra DC. É DC. Ou então publicar no United States of America. Ah, eu quero publicar nos Estados Unidos. Ou então, se ele é mais viadinho, se ele é mais bichona, travecosa, que o butico, o furico dele, daquelas piscadinhas assim, ó. Daquelas piscadinhas de viado, ele quer publicar na Europa. Eu vou lançar o meu leão negro na Europa. Eu vou pegar um agenciador, eu vou lançar na Europa. E esses putos, aplica, ele é autodidata, né? O camarada, ele aprende sozinho. E sai um puta de um traço, faz um curso de quadrinho aí por aí. Eu vou fazer quadrinhos na Quanta. Eu vou fazer quadrinhos na Abra. Mas na verdade ele faz mesmo, era numa Grafis mesmo, ali na periferia, ali no Jabaquara, faz aquele cursinho peba do cacete, tudo meia boca. Mas o filho da puta pega uma técnica, né? Ele domina uma técnica. Aí já ele, ah, como é que eu vou publicar no Estados Unidos? Aí ele cai na mão do Art Comics, fala lá com o Elcio de Carvalho na Mitos, faz uns testes aqui, faz uns testes aqui. Aí o cara faz lá uns testes e tal, manda pros gringos, o gringo aprova, aí o sonho da vida do moleque se realiza. Eu vou citar pra você um exemplo de um camarada que eu convivi, que eu conheci, entre tantos, é o Alexandre, o Alex Sanders. O Alex Sanders, ele morava ali no Jabaquara, né? Uma casa boa, uma boa família, uma casa grande, classe média alta. O Alexander, não sei, eu conheci ele pelo aquele negócio lá, pela Gibiteca, sei lá como eu conheci o filho da puta. Fernando Alck, você que está me ouvindo, você deve ter lembrado do Alex Sanders, você não ouviu o Faldo, você também deve ter conhecido. cabeludão, tal, comia mulher pra caralho. E tinha uma mina linda que adorava ele, mas aí o palhaço arrumou uma mais esperta que engravidou dele, que queria pegar o cara, engravidou, ficou com ela e lá, a mina linda, uma namoradinha linda que ele tinha, a menina, gente boa, simpática, arrebentou na porque o namoro, porque a outra entrou e engravidou do cara, o cara muito macho, né? Aqueles machos bem de atanar, vou assumir meu filho, vou assumir meu filho. Ah, se fudei, né, meu? Foi uma tremenda, eu falei pra ele, meu, não faça isso. Aí ele ficou bravo comigo, né? Falei, vai, por que você tá falando de você meter na minha vida? Ele falou, pô, nós somos amigos. Amigo não tem que meter na vida dos outros. Ah, não, porra, o único que tem que meter na vida dos outros é um amigo. Não um vizinho, não um colega. Falei, meu, não faça isso, não, cara. Essa mulher tá armando pra você, fica com outra menininha, cuida dessa daqui, assuma a paternidade, faça um negócio de homem, mas fica com a outra. É porque eu sou homem. Não, o homem não é aquele que faz essas cagadas, né? O homem assume. Já foi uma sacanagem ele ter uma namorada linda, uma loirinha linda. Esqueci o nome dela, obviamente, que eu sou um velho caquético. Era uma namoradinha linda que comeu a outra namorada feiosa. É porque é galinha, né? Esse cara é galinha, tem que tomar no cu. Mas enfim, ele resolveu desenhar, foi desenhando, desenhando. E começou a publicar nos Estados Unidos, foi lá, insistiu. Porque eu falei há muito, eu falava, não, não, Alexandre, desenhe. Desenhe, desenhe, só fique no desenho. Ele desenhou, conseguiu tal, e publicou nos Estados Unidos, foi pra lá e tal, e recentemente eu soube que tá sem trampo, não consegue mais publicar por lá, não consegue mais nada, agora ele vai dar o quê? Aula de desenho. Meu, é impressionante, o cara no final de carreira de quadrinhos, ele vai dar curso de desenho. Você vê que coisa louca que é isso, por quê? Agora vamos ao ponto que interessa do podcast. Por que que o camarada cai nessa? Ele sabe que o tempo de vida útil... É o Seabra. Você conhece o Seabra, né? Fez lá na Grafipar, fez lá na própria Sampa, fez um monte de quadrinhos, publicou também nos States. Ele está dando curso de quadrinhos. Por que que eles fazem isso? Porque esses camaradas têm essa visão de subserviência, de trabalhar só para os outros, de ser empregado, esse sonho de desenhar para a Marvel. A estrutura dos quadrinhos no Brasil induz o camarada a ser empregado. Você não tem a valorização da visão de você criar personagem. Negada, eu vou insistir até o final da minha pista de existência. Nesse quesito, o personagem é que vai salvar o autor nacional. É o personagem. Não tem outra coisa, não é o desenho. O desenho vai te levar uma puta de uma estrutura monstruosa que vai te usar por um período de tempo e depois você vai ser descartado. Claro, você pode arrumar uns bicos, você pode arrumar uns trampinhos aqui, uns negocinhos a colar, rola um negócio. Claro, claro, depois que você fica 4, 5 anos nos Estados Unidos, você ganha uma fama. Deixa eu acender um cigarro. Você ganha uma fama, você ganha uma respeitabilidade, você consegue publicar e fazer outros trabalhos por fora, você se diversifica, beleza, mas você não tem um trabalho seu. O filho da puta lá, aquele moleque arrombado, bicha do caralho, é, nós temos nosso autor brasileiro desenho nos Estados Unidos, porra, meu, você veja a quantidade de escolas de desenho que tem por aí. Eu vou dar um chutão, por mês eles geram 40, 50, 60 autores novos de quadrinhos. Toda essa turminha vai desenhar aonde? Corre para os Estados Unidos. E quem que é o bom lá nos Estados Unidos? 2, 3 brasileiros, 5 brasileiros. Acabou! Meu, o mercado não absorve essa gente. O nego fica desempregado, vai ser ilustrador, não tem emprego. Vai fazer outra coisa, não tem nada. O que que fica com... Ele aplica 4, 5, 10 anos da vida dele em quadrinhos e desiste. Isso é uma situação justa? Não, não é. A situação justa seria se o camarada não é que ele fosse trabalhar para os outros. Muito pelo contrário. As editoras daqui não aceitam esse material nacional porque o camarada não está pensando em termos editoriais, ele está pensando em termos de funcionário. Ele é empregado. Ele só tem essa visão curta, tacanha, estúpida. Ele se fode. Ele se fode porque não tem emprego. O editor não vai querer publicar lá o Homem Buceta que ele desenhou. Aí que está o erro. Falta o outro pedaço. Você tem o camarada que desenha. É o camarada que desenha, mas não tem o camarada que trabalha o personagem em todos os sentidos, do registro até a viabilização econômica dele. A viabilização econômica para o camarada ser o Maurício de Souza. Claro que ele não precisa abrir mão de fazer quadrinho, não. Ele trabalha para ele. O personagem é dele. Vou citar o exemplo do meu amigo Jim Starlin, com o Dread Star, com aqueles personagens horrorosos que ele fazia. É dele. Eu não sei se o Gilgamesh é dele, né? Mas é tudo dele. Ele vira, não, eu não preciso fazer porque não dá dinheiro. É isso aí, cara. É isso aí, trabalha um personagem. Mas você acha que se o Jim Starlin pegasse aqui o Dread Star, aquela coisa horrorosa, montasse um site, arrumasse patrocínio, começasse a fazer quadrinhos online, ele não ia ganhar dinheiro? Não ia ganhar uma fortuna, mas ia ganhar e começar a fazer alguma coisa. O mesmo vale para você. Eu vou citar o exemplo também do Samuel, lá do site Dinamite Raio Laser, né? Que troca uma ideia. O Samuel fez lá um desenho tecnicamente simpático, né? Mas a concepção dos personagens deles é péssima. Aí já vem outro elogio, aí vai ganhar o HQ Mix. Meu, entrou o HQ Mix, fudeu. Se você ganhar prêmio do HQ Mix, você pode ver, é um bosta. Pode ter uma técnica bacana, pode ter um esquema bacana, mas é um porcaria. Porque o camarada não decola. Ele fica naquele mundinho ali da turminha a turminha Chaptura. A Chaptura, Chaptura. Esse bando de babaca do Bigorna, Omelete, essas merdas desses, né? Esses sites de bosta, HQ Mania. Um bajulando o cu do outro. Você acha que você vai viabilizar alguma coisa ali? Só se você tiver personagem. Se você tiver personagem, se o Samuel pegar esse Dinamite Raio Laser e acabar com esta merda. Que isso é uma bosta. O Dinamite Raio Laser. Samuca, eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas é uma merda. Porque isso aí não tem o quê? Primeiro, o roteiro é um caos, né? É uma baderna. Segundo, o design dos personagens precisa ser trabalhado para visar outras coisas. Mídia industrial. Mídia industrial. Não tem mais nada além disso. Porque quadrinhos é indústria. Mas o autor nacional não vê esse tipo de coisa. Ele segue para dois lados. Ou ele faz para ele do jeito dele, pau no cu, se quiser, aceita, ou ele vai trabalhar para os outros. No meio, você tem a solução apontada pelo Eli Barbosa, o próprio Daniel Azulay, que tá tudo fodido, mas tá na TV Cultura, tá no canal Futura, tá na TV Rá-Tim-Bum, ele faz os negocinhos dele, ele ganha dinheiro. Personagem próprio, óbvio, Maurício de Souza. Personagem próprio, é meu. E esta merda tira você da pindaíba. Pensa, seu corno! Pensa, seu corno arrombado, filho da puta, estúpido! Pensa! Que é melhor, você trabalhar 4 anos, ganhar sua grana e depois de 4 anos ser descartado do mercado, ou você trabalhar pro resto da sua vida pra uma coisa sua? Que pode ser boa, pode ser ruim, pode vender, pode não vender, mas que funciona, que agrada o leitor e você tira o seu cascaio. Vai pingando, mas não seca. Quando você trabalha para os gringos, esta merda seca. Veja bem o Cariello, que fez lá aquele gibi do Vampiro Lestat. O que ele está fazendo agora? Todo mundo paparicava o Cariello. Ibibipi, o cacá, bididi. Cadê o cara? Dando curso de quadrinhos. O Krebs, que desenhava pra não sei o que, pra mídia, fez quadrinhos, não sei o que, e tá fazendo o que? Curso de quadrinhos. Ou esse próprio Alexander, que publicou não sei o que, ele passou ali pela editora do Cassaro, né, a trama, que depois virou Talismã, e desenhou e fez, e que não sei o que, publicou nos Estados Unidos, curso de desenho. Você pega qualquer um desses putos velho, que eu malhei aí no blog, né, eu falei do Cláudio Seto, que ele criou a Maria Erótica, e criou o Samurai de não sei o quê, e que pediria barará barará. Qual foi o final da vida do homem? Que o homem acabou? Desenho. Curso de desenho. Foi virar mestre. Virou mestre, um iluminado, iluminando mentes, trazendo a semente nos campos da mente. Ah, para com isso, negada. Você vê, tá na cara de todo mundo o a solução do o fracasso e a solução pro sucesso. Tá na cara de todo mundo e ninguém vê. Por quê? Porque o ego do camarada é foda. E ao mesmo tempo ele é bitolado. O autor nacional, eu acho que eu nunca conheci um segmento de profissionais mais bitolado, mais retardado, mais fechado, mais imbecil e estúpido que o autor de quadrinho nacional. É impressionante. É impressionante. Com a internet, os autores frustrados, os paga-pau, o chupador de bola, o lambedor de frieira, esses moleque puxador de saco foram, fizeram sitezinhos ultra nerd, que um bajula o outro, né? Um bajula o outro, um puxa o saco do outro, um puxa o saco... E você não vê uma única crítica que seja realmente sincera. Tipo a minha. Peraí. Uma crítica verdadeira. Diga na moral, meu, isso tá uma merda. Uma vez ou outra, quando o cara fala isso, é pra um desafeto dele, quando ele não gosta do cara. Ah, isso aqui não é... Isso aqui não é DC... Você tá copiando assim, ok? Eu não quero isso. Tá mal desenhado. Tá mal desenhado. E a mesma merda rola no pessoal do mangá. Um paparicando o outro. Um paparicando o outro. Como disse um colega nosso. Como disse o que fez o desenho da Prana pra mim. Vou citar o nome, porque ele não quer que seja citado. Mas trabalha com a gente. É um cara muito gente boa. Ele falou que esse escuto é o seguinte. É um babaca. É um babaca. Todos são babaca. É um cara que manja pouco, ensinando quem não manja nada. Aí você fica aquela retroalimentação de babaquice, de burrice, de merdice. A turminha até que desenvolve uma técnica legal, mas carece de um aprofundamento da temática de quadrinhos. Um estudo mais amplo de toda a sua aplicação. Mas o cara só vê em termos de super-herói, só vê em termos de Naruto, ou então mais nada, acabou. Ah, bom, então vai ser ilustrador cabeça. Ai, estou colocando as costas da minha mão na testa. Na TV BK você verá como é que as minhas micas. Eu coloco minhas mãos na testa, eu falo assim, ai, eu quero publicar nos Estados Unidos. Ah, lá te fuder. Ou quando ele não consegue, ou tem um tempo mais ou menos e publica lá fora, ele vem pra cá e vai fazer o meu gibi no meu canto. Ah, blá, blá, blá, blá, blá. A verdade é uma só, turminha. A verdade é, esses caras não querem ganhar dinheiro. Eles não querem ganhar, eles não querem, é pecado. É feio ganhar dinheiro, é pecado. Não, eu não quero ganhar dinheiro, não. Ao mesmo tempo que o cara não quer, ele não sabe como ganhar dinheiro. Porque a visão estreita, bitolada, terceiro mundista desses camaradas, é muito ele. É muito ele não sabe o que é banner. Ele não sabe o que é faturamento. Ele não sabe o que é page view. Você vê que meu blog está bombando aí 12 mil. Em um mês bateu 12 mil acessos. É pouco. Mas tá lá, você vê, bate lá até tá online 7 malucos. Tem 10, 12 assinantes. Meu, tá devagarinho, mas tá subindo. Tá crescendo em um mês, tá indo bem. Tá bombando geral. O cara pensa nesse tempo. Não, ele quer trabalhar para os gringos. Então por isso que eu digo para você, a solução... É o personagem. É você pegar um ou mais personagens. Não pega muito também, não, viu? Não pega muito personagem, não, que aí você se fode. Escolhe três. Claro que vai do gosto do freguês, né? Tá foda, cigarro é muito bom. Pega três. Não faça 5 milhões que nem faz o Emílio Ribeiro, que tem 30, 40, 80, 90 mil personagens. Não viabiliza nenhum. Só tem um. Só tem um que é a tara do camarada, que ele come o cu da personagem, faz, aparece a correlata dela mijando, mostrando pica, essa baixaria do caralho, e que não vende. Se essa baixaria pelo menos vendesse, porra, tá valendo, né? Dá uma graninha, não, quem vende porra nenhuma. Aí junta aquela curriola de moleque retardado, moleque velho, os senhores de 30, 40, 50 anos, que só sabem louvar gibi velho de péssima qualidade, Edrel, Taika, essas editoras eram uma merda. Eu tô aqui pra dar o piloto pra vocês do gibi da Maria Erótica, do Cláudio Seto. Meu, como era ruim aquilo, como era ruim, como era ruim. Texto do Padrella, você vê que era uma Alice no País das Maravilhas, chupinhada quando toma loira. Meu, que merda, desenho torto, desenho ruim. E não era por falta de informação, não era pastel, fruto, papapá, tinha que rodar pastelzão, blá blá blá blá blá blá blá blá. Jogava aquela merda, blá, blá, blá, blá. O próprio Shimamoto, nossa, que desenho ruim, cara. E tá sendo enaltecido, mas não pela qualidade do trabalho do camarada, não pelo traço do camarada, nem mesmo pelo grau de diversão, mas é porque o cara que tá enaltecendo era moleque na época, só tinha aquilo de felicidade na vida dele. Agora, depois de velho, eu gosto do Shimamoto, eu gosto do Shimamoto. Aí quando ele conhece o Otacílio pela... Pela ideia, eu sou fã do Racílio, porque tem aquele que tem o acesso, né? O camarada tá ali, você conversa com ele. O meu ídolo tá logo ali. Aí vira uma corrente pra frente de alienação. E não se produz nada. Ou quando se produz alguma coisa, é plágio. Porque, por incrível que pareça, o pessoal fica batendo cabeça por aí, caga tanto. De vez em quando, você vê uma direção, né? Apareceu um carinha aí que pegou um Batman, fez uma versão pessoal dele, adomou, ficou pequenininho. Tem um puto de um potencial, mas o que acontece? O cara não sabe trabalhar o personagem nesse sentido. E como é que você, Zé Roberto, explica para os ignorantes que estão lhe ouvindo, como é que você vai fazer com que esse personagem cresça? Meu, nós lemos tanto gibi na nossa vida, desde vai, da porra da Luluzinha até o Watchmen, a gente sabe, a fórmula está aí, é a conceituação do personagem visando um determinado público, né? Desde o Homem-Aranha até o próprio Dreadstar, você vê que é tudo voltado para agradar o leitor, porque o cara quer ganhar dinheiro, ele precisa faturar, essa merda precisa vender, não que ele vá abrir mão da diversão, não, vai abrir mão do seu, não, não vai abrir mão de nada, ele só vai voltar o trabalho dele para o leitor. Esse é um segredo. Você volta o trabalho pro leitor, se direciona pro leitor, mas não quer dizer que você vai se anular. É aí que você vai dar o teu recado. O que acontece com o autor nacional é muito inseguro. A visão dele é trabalhar pros outros, fazer os negócios pros outros e mais nada. Quando não é assim, ele devia fazer pra ele, né? Agora você pensa, você cria um personagemzinho, uma versão local do Hellboy. Você joga isso na internet, faz como tá fazendo lá o Jean Danton, aquele cabeça oca, babaca do cacete, né? Me chamando de pedófilo, a mãe dele que é pedófila, aquela velha xerxelenta. O que, que esse camarada faz? Tá no caminho. Ele pega lá o japonês amigo dele, faz um quadrinho chato pra caralho, mas você vê que ele vai alimentando aquilo, mas você olha no blog dele, não tem um banner. Não tem uma propaganda, tem os amigos, ele aponta os amigos. Os coleguinhas, os colegas. Mas ele não fatura, porque não tem essa visão comercial. Ele tá batendo punheta pra ele. O Jean Danton só faz as coisas pra ele. Pra ele, pra mais ninguém. Você se ilude. Ilude, bichona. Você se ilude que o camarada tá escrevendo pra você. É mero acaso. Ele tá contando a história dele. Ele tá falando as coisas pra ele. É diferente de que você pegar, por exemplo, um Zé Roberto que tá fazendo aí o nosso querido Mil Homens, o lapso freudiano, ou o Mil Nomes. O Mil Nomes é pra você, é comercial. Eu boto lá uns desenhinhos e tal, mas essa porra vai virar livro. Vai virar livro, eu vou vender esta merda. Elementais também é uma piração, mas o meu pensamento como autor tá direcionado pro leitor. Eu quero agradar. Aí o que eu faço? Eu mando pra um e pra outro, lê isso aqui, vou numa lista, dá uma bicadinha, falo, lê isso aqui, pego opiniões. E até agora, eu tive opiniões negativas com relação ao Estelar, que também é Mil Nomes. Eu tive opiniões negativas com relação ao desenrolar da história, que tinha muita coisa a ser explicada. Eu falei, lógico. Meu sistema de trabalho é assim, eu vou explicar pra você como é que eu trabalho nos meus textos. Eu sento e desembesto. Eu sei pra onde eu tenho que ir, né? Aqui à minha esquerda tem uma tabelona com todos os esquemas de personagem que eu vou fazer, né? Eu sei aonde vou chegar, eu sei o que eu pretendo fazer, bonitinho, o fio da história tá ali, mas no meio eu vou enrolando, né? Eu vou enrolando, vou contando a história, vou trabalhando, e vou acrescentando coisas, mas eu quero, lá no meu íntimo, eu quero agradar o leitor. Eu quero agradar o leitor, quero contar uma boa história, eu tenho esse espírito, esse intuito. O autor nacional não, o autor nacional ele quer agradar ele e o amigo. É por isso que ele se fode. Eu não sei se o Mil Nomes ele vai ser o impacto. Pelo menos até agora, eu mantendo essa filosofia, tá funcionando. De 10 que eu mandei, 9,5 aprovaram. E vocês mesmos aí que estão lendo no nosso blog, tá vendo que tá funcionando. Tá uma história bacaninha, tá interessante, opa, joia. Agora eu vou começar a soltar pra vocês os elementais, né? Vou soltar alguns capítulos, algumas coisinhas deles, porque tá muito literário, não dá para fazer quadrinhos, tem algumas ilustrações da Harumi, ela está me ajudando, eu não tenho quem ilustre para mim, senão levantava, e que isso é outra visão, né? Isso é outra coisa que o autor nacional padece. Tem o cara que escreve e tem o cara que desenha. O cara que desenha não sabe escrever e o cara que escreve não sabe desenhar. Beleza. Não se unem. Essa putada não se une. Tem que ser o cara, quem quer desenhar pra mim, quem quer desenhar pra mim. Não, é cada um no seu canto. Um bando de gente arrogante do caralho. Faz um desenhinho furreca. Um desenhinho ordinário. Um desenhinho vagabundo. E já se acha a reencarnação do Tezuka, né? Ai, que eu manjo pra caralho. Quanta gente que eu conheci que tem um desenho razoável e sabe que eu escrevo, mas não quer fazer roteiro. Teve só um carinha que fez o roteiro, fez correndo, né, no roteiro meu, desenhou correndo, jogou e acabou, sumiu. Como é que eu vou levar esse pessoal a sério? Quanta gente que eu chamei, ó, então vamos fazer um não sei o que, tá aqui o editor, tá aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos. Só teve um, o Kalel, tá trocando uma ideia comigo, mas final de ano não rola nada, tá meio enrolado. Ele veio falar comigo, o resto. Eu falei pro próprio Samuel do Dinamite Raio Laser, falei, meu, tem um cara que quer publicar. Você quer? Eu vou ver. E nada. Cadê? Eu vou fazer. Meu, faz, meu. Pô, legal, vou fazer. Nada. É por isso que eu mandei todo mundo tomar no cu. Eu não tenho mais paciência. Eu não vou carregar mais ninguém nas costas. Já fiz isso com a Erika Wano, com o Daniel HDR, Denise Akemi, já fiz isso com o Paulo Henrique. Eu dei chance pro pessoal, eles crescerem, foram em frente, viraram as costas pra mim, bando de traíra, filho da puta. Não precisa também me dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não, podia ter um mínimo de gratidão, mas não fazem isso? Então foda-se. Eu não vou dar mais ajuda pra ninguém, vou ficar só com a minha patroa e com o meu mano. Ele tá fazendo uns projetinhos bacanas, vamos lançar uns livrinhos bonitinhos. Estamos com o editor no bolso, vai bombar geral, vai ser um negócio muito bacana. Quem viu, para quem eu mostrei algumas amostras, mostrei a amostra é foda, para quem eu mostrei alguns desenhinhos, uma ideia, opa, isso aí funciona, o editor também já cresceu o olho, opa, isso é comercialmente viável, isso é interessante. E são personagens que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Eu coloco o Mil Nomes como exemplo, que ele é nada mais é que um super-herói, né? É um super-heróizinho, que tem todo um começo dramático, um começo de violência, um começo, uma porrada. Mas você vê que a Harumi, ela desenvolve um traço básico para a gente já começar a visualizar outras coisas. Eu sou um cara ambicioso, eu não sei se vai acontecer, se vai deixar de acontecer, mas eu sou ambicioso. Depois, eu já queria fazer isso já faz algum tempo, mas depois que eu vi o porcaria do Fábio Iabo virando desenho animado, eu falei, ah não, se ele consegue, eu também consigo. Não tem cabimento. Eu quero fazer desenho animado das minhas coisas, eu quero que eles sejam viabilizados, porque uma hora vai sair. Nem que seja no meu final da vida, aos meus 90 mil anos, quando eu virar Highlander, uma hora sai, mas eu preciso começar, né, cacete? E não basta só começar, tem que ter um espírito pra você começar, pra você ir pra frente. E a turminha não tem disso. Por isso que eu falo, vamos fazendo, Harumi, você tá com o design é assim, o pé é assim, a mão é desse jeito, a asinha na orelha é assim, tem que casar com o roteiro isso, casar com o roteiro daquilo, o personagem é assim, o vilão é acolá, é tudo muito bem pensado. Mas eu não estou pensando isso em termos de burguesinho, do meu amiguinho da vizinhança, dos meus colegas da internet. Na verdade, eu quero que a internet se foda, porque eu estou pensando isso em termos tão amplos, tão o mais amplo possível, né? Como diz meu amigo lá, que eu faço uma ginástica mental, né? Eu fico esticando e puxando a mente, e funciona, porque a mente, ela não tem forma física, então ela vai, ela puxa, ela vai, ela, e funciona. Aí eu pesquiso cores, eu pesquiso não sei o que, e vou viabilizando. Você pega aquele personagem, o Cometa, esqueci o nome do camarada, você pega o Cometa, vai, meu, que coisa horrível que é aquilo, um desenho tecnicamente interessante, mas é o que é o quê? O cara queria desenhar pra Marvel. Você pode ver que o estilo dele é anos 80, anos 90, ele queria desenhar pros caras, não conseguia, tá vendo se os gringos publicam, que de novo, né, quer publicar pros gringos, bobagem. Tolice, o formato do Cometa já está errado, a ideia do Cometa já está errada, porque ele está querendo peitar os gringos, quando ele devia fazer um negócio muito maior que era para ele. O personagem do Cometa é muito mal feito, é um personagem estúpido, tem um belo desenho, tem um desenho simpático, mas os dois erros do Cometa é, o traço está datado já, porque o mercado gringo se renova constantemente. Se o sujeito não acompanha, ele está fodido. Já está outro. Hoje, pelo que eu tenho reparado, o traço dos gringos está mais uma coisa mais europeia, mais cabeça. Posso estar enganado, que eu não sou sumidade nesse assunto. Você deve saber mais do que eu. Está um pouco mais europeu. O traço desse camarada documento já está datado. Capaz que funcione, tudo bem. O segundo problema é a concepção do personagem. Até comentei uma vez com um cara no fórum. Eu falei, o Cometa, ele tem tudo para ser um personagem homossexual. Que ele foi criado por mulheres e que foi usado por uma grande sistema. Meu, a ideia é muito chinfrim, é muito estúpida. Super-herói funciona. Ah, o Mil Nomes, ele é um super-herói. Porra, caralho! Tem uma hora que ele tá lá no super-universo, ele vê um gibi do Homem-Aranha, ele lembra, não, eu sou um herói. Mas isso daí não é o objetivo principal da história. Não é ele ser um herói, botar uma roupinha e sair lutando contra o mal. Não! Tem muito mais coisas atrás. A relação dele com a Prana, o que, que ela significa, que ela é uma enviada do sol, o que, que ela é. Ela é uma deusa, mas que tipo de deusa? Aí vai entrar uma outra personagemzinha, a Guiming, que é a morte, né? Ela é uma deusa da morte. Mas chega uma hora que ele para assim, ele olha para as duas, é a vida e a morte. Isso daí, minha negada, isso aí significa, sabe o quê? A transcendência do ser humano. Ele dominou a vida e a morte. É simbólico, é freudiano. É um negócio pensado que esse corno que está te falando aqui trabalhou durante meses para chegar a essa história. Peraí. Eu trabalhei durante meses e tenho um puta insight da minha formação mística, macumbal. Então eu tô trabalhando isso com o cara que faz o Cometa. Ele não tem a manha, porque ele tá tão fechado no personagem, tão bitolado, e ele não quer ganhar dinheiro. Vou te dizer a grande verdade, ele não quer ganhar dinheiro. Ele não tem um site em que ele alimenta constantemente. Ele não tem banner, ele não quer grana. Eu quero grana. Eu só não botei banner nesse meu blog aí, porque o nosso considerado Kamen Rider ensinou, e eu enfiei o link no cu, e o Kamen Rider põe de novo lá, que eu sou uma besta. Eu sou desorganizado mesmo. Mas esses caras não, o cara do Cometa não. Ele não sabe, ele tá contando o gibi pra ele, que por coincidência tá dando certo de alguém gostar. É diferente do Mil Nomes, que eu tô pensando ele pra todo mundo curtir. Claro que eu tenho problema técnico de... texto, né? Eu tenho um problema técnico de ler, da fluência do texto, mas aí tem um editor que dá uma revisada, tá uma trabalhada, beleza. Eu tenho um problema de character design, porque eu tenho só eu e minha patroa. Tem alguns humanos que fazem fanart, eu agradeço muito, fico lisonjeado, mas não façam isso. Eu gosto de fanart, mas não do meu, faça dos seus, meu, não faça o meu. Você quer fazer do bem, pode fazer, foda-se, mas não faça o meu, faça do seu. Eu tenho esses problemas técnicos de adequação, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. E não tem cabimento que até hoje todo autor nacional que conseguiu algum respaldo no mercado foi por acaso. Porra, por que você não pode pensar? Os três caras que pensaram, Eli Barbosa, Maurício de Souza e Fábio Alba, eles pensaram e conseguiram. Por que você não consegue, filho da puta? Você não consegue? Porque você é burro. Porque você não tem interesse. Ou simplesmente, como disse a minha patroa, você não quer. Você não quer. Você tem a visão fechada. Você só quer saber de fazer o seu negocinho. Fazer o seu gibizinho pra vender no cantinho. Pra ganhar merrequinha. Pra fazer coisa de realizar o sonho. Enfia o sonho no teu cu. Ou repense essa porra desse sonho, cara. Meu, você não vai conseguir publicar nos efeitos. Se conseguir, seu tempo de vida útil lá é curto. Fora que você vai engolir sapo, paca, um verdadeiro brejal, um brejolau, um brejo inteiro de sapos, humilhações. É, você vê, lembra do Aluíra Amâncio, que fez a Andréia repórter? Você vê que ele fez um gibizinho dele, fracassou, ele reconfigurou toda a Mônica, se estourou todo. O que, que ele faz? Publica nos States. Se ele tivesse pego, em vez de fazer a Andrea Repórter, que é baseada na mulher dele, olha o demente, né? Abriu, raramente publicava quadrinho nacional. Quando publicava, teve a chance do camarada. O que, que o camarada fez? 2, 3, 1. Ele pensou, não, pensou caralho. Lançou aquela bosta. Aí depois ele falou, não, que eu machuquei a mão, não pude desenhar. É conversa, né, nego? Contar isso pra mim, pro velho BK, você tá louco. E o camarada que foi desenhar, fazer o lápis do Superman. É, visão estreita. O próprio Cassaro, que, olha, vende, que foi, não registrou um personagem, não licenciou um produto, não fez uma capa de caderno, uma agenda, um adesivo pra carro. Meu, se é comigo, eu chego nesses camelô, tem adesivo, ó, você não quer pôr aí? Eu sou na cara, se eu pudesse achar onde que é o fabricante desses adesivos, desses decalques chinesinho, aqueles lá que você vê que as crianças gostam, que tem no camelô, se eu chegar, ó, meu, põe aí, tô, tá aqui. Eu até cheguei lá pro nosso humano, que estamos fazendo um licenciamento, eu falei, meu, você vai licenciar seus personagens? Vou. Vamos trabalhar? Vamos. Dá de graça. Por que de graça? Não, você dá porque você está divulgando. É o licensing free. É o que fez aqui no, quando a gente fez o Mega Man, a Capcom no Brasil liberou para todo mundo fazer de graça, menos os quadrinhos, né? Porque era pela Character, a Character queria cobrar não sei o quê. Mas o editor foi lá, dobrou de 8%, caiu para 5%, 4%. Beleza, viabilizou. Ele dobrou os homens lá, mas não tinha que ser de graça. Dá de graça. De graça. Por exemplo, uma coisa que você cria seu personagem. Vamos falar agora do que te interessa. Cria seu personagem. Qual é o maior grupo de leitores de quadrinhos atualmente? O que é? Homem ou mulher? Escolha um. Vamos lá, vamos pegar o homem. Que faixa etária? Dos 12 aos 20 e poucos anos. Vamos fechar ele, né? No máximo, infanto-juvenil. Se for personagem infantil, não faça como aquela turma do Chachado, que fica aquela coisa regionalista, Maurício de Souza. Não. Puxa um pouco mais aqui para um ambiente mais urbano, uma coisa mais... Aí entra o teu feeling, né? Uma coisa mais voltada para o teu, né? Pro teu público daqui. Pense em termos amplos. Vamos pegar, então... Eita cadeira. Você criou um menininho, que ele é o quê? Uma pessoa comum. Não é nada. Como foi com a Homem-Aranha. De repente cai o absurdo em cima dele, né? Um mundo fantástico cai em cima dele. Uma situação fantástica cai em cima dele, que aconteceu com o Homem-Aranha. Uma aranha radioativa. Olha a genialidade do Stan Lee. A genialidade do Kamala, para ter esse insight. Que coisa fantástica que ele fez, né? Ele pegou um nerdzinho bobão retardado e deu um superpoder para ele. Toda a essência do quadrinho comercial está nessa ideia do Homem-Aranha. Tá tudo ali. Esquece o Superman. Superman é babaquice. O super... Esquece. Isso é bosta. Wolverine, o cara solitário, que é violento. Esquece essa merda. A essência está ali no Homem-Aranha. Então você vai pegar um pequenininho. Tem lá, vamos estabelecer um drama? Beleza, tem o pai dele e a mãe dele. Eu tô criando isso na hora, viu, viado? Pode pegar pra você se quiser. Não é meu, não, é seu. O pai e a mãe. A mãe bebe, o pai isso, que não sei o quê, o pai é mecânico. Olha a sua volta. Pausa dramática, que foi essa. Olha a sua volta. Tem sempre exemplos aí de pessoas que têm vidas complicadas. Pessoas com problema, o cara que bebe, a outra que é puta e pagodeira. Olha a sua volta, isso aí são ideias. Aí você coloca esses personagens em volta dele, o menininho se ferra na escola, se dana, não consegue não sei o quê. Qual vai ser o elemento fantástico que você vai colocar na vida dele? Não sei, vai no teu coração, coloque você ali. O personagem é você, todos esses personagens são você. Mas esse personagem seja você, o que você gostaria que acontecesse? Ele pode voar, ele tá assim na escola, tá flutuando, ele, porra, que merda, eu posso voar. Você acabou de inserir um elemento fantástico na narrativa, em que você pode gerar uma série de dramas. O quadrinho de qualidade são dramas. Você tá jogando coisas em cima do personagem, como em Babylon 5, né? é um lugar que fica parado e os dramas vão caindo em cima lá, né? Fantástico, a essência é essa. Aí você faz um molequinho sair dali e começar a interagir com um novo mundo, porque você abriu possibilidades para ele. Grandes poderes demandam grande responsabilidade. Ou não, o molequinho ficou meio maluco, botou uma roupa, então ele começa a fazer o que ele vai roubar. Ele pensa assim, porra, o mundo é tão injusto, eu nunca tive nada. Favelado isso, né? Pensamento bem brasileiro, olha que sacada boa, olha que legal. Pô, o que vai ser de mim? Ah, vou roubar. Eu consigo entrar numa loja, pegar uns panos legal, tal, que nem aquele filme lá, o Jumper, que o carinha tem o teletransporte, ele descobriu que ele podia fazer isso, e começou a roubar, montar seu negócio. Burro pra caralho, mas é isso. Aí, o filme é uma merda, mas a ideia é essa. Os caras que conseguem ficar pulando, que tem um superpoder, vai fazer o quê? Vai fazer, vai roubar. Aí você vai brincando, arruma uma namorada, arruma não sei o quê, bebê. Um dos livros que eu quero escrever, que eu gosto do tema mortos-vivos, né? É exatamente isso, um camaradinha que acordou de manhã, tem uma mãe evangélica, mora sozinho com a mãe trabalha como enfermeira, estou me baseando na vida do William do Carmo, né? Ele tem uma vida de merda, ele põe o uniforme para a escola e vai a contragosto, tudo triste, mas ele descobre que ele está morto, percebeu? Olha que legal que eu vou dizer agora. Ele está morto. Como é que você se veria morto? Ele, tá lá, ele vai lá fazer a barba, né? Tá falando assim, corta. Aí ele vê que formou um talho na cara dele, né? A lâmina vagabunda, aquela lâmina gilete mesmo, formou um talho, ele aperta e não sai sangue. Ele falou, que caralho. Aí no que ele toca assim no rosto dele, ele não sente pulso, porque aqui bem no canto da mandíbula, aí ele puxa a mão aqui pra baixo, ele tenta medir a jugular, não tem pulso na jugular. Ele falou, caralho. Aí ele vê que ele tá falando, mas ele não tá respirando. Ele para assim, pô, o que que tá vendo, cara? Ele entra num puto de um choque, que ele percebeu, meu, eu morri. Ele vai no café da manhã, ele não quer tomar o café da manhã, porque ele não sente fome. Porra, eu sempre como, amanhã resta. Porque Jesus falou que você deve comer, você tem que se alimentar para a honra e glória do Senhor. E que pepepé. Aí ele já lembra assim, porra, no final dos tempos vai ter aquele negócio dos mortos dominarem a terra. Ai, meu Deus, será que eu morri? Ai, ele fica quieto, porque se ele fala alguma coisa, isso é uma reação que eu faria, né? Ele fica quieto e fala, porra, meu, e agora? Aí ele pega um palito, fica cutucando a mão assim, né? Espeta a mão também, não sente dor, né? Fica espetado aquele palitinho. Meu, eu tô morto, cara. Ele tira o palito, desbaratina, põe a roupa e vai pra escola, né? Aí você já criou, esse é o primeiro capítulo. Na escola, olha que legal, na escola ele tá chegando. Escola, todo mundo aqui, né? Uniformezinho escolar, porque é meio mangá, né? Tem aquela blusa branca, calça azul tergal, né? Eu gostava dessa época, agora é tudo qualquer jeito. Você pode fazer de qualquer jeito, foda-se. Mas é importante dar um referencial estético, né? O avental de escola, pra quebrar um galho, pra dizer, não, isso é escola. Se colocar demais, você se atrapalha. Muito detalhe, ele chegar, tá tudo assim, tá estranho. Aí ele já chegando na escola, tá todo mundo brincando, aquela zoação, ô, fulano, e aí? Tá, ele não era muito, não tinha amigo de muita gente, que era meio evangélico, o pessoal ogerizava ele um pouco. Ele vê que tá um ambiente, todo mundo tá meio olhando assim de lado, desconfiado, como se tivesse uma, pra cair chuva, né? Vai cair aquela tempestade, a gente não sabe o que que é. Aí tem a menininha que ele gosta. Pronto, esse é um outro, né, que aconteceu no Homem-Aranha, tá? A Mary Jane, a menina que ele gosta, mas não é tudo aquilo, é uma baianinha, minha feinha, mas ele gosta dela. Aí ele percebe que ela vem assim com um lenço no pescoço, né? Ela tá com um lenço, que negócio é esse? Aí ele vai tentar conversar com ela, pô, tudo bem, a aula, que pepepe, ela olhando assim, não, que tá, ela tenta conversar. Aí naquelas brincadeiras bestas de escola, um cutuca o outro, empurram ela vem em direção a ele, a cabeça dela sai e cai na mão dele. Ela também tá morta. Resultado, a história nada mais é que o despertar dos mortos vivos, né? O despertar dos mortos no dia a dia do Brasil, como que seria? A história prossegue de tal maneira que vira um forrobola do caralho, vira uma fudúncia no colégio, bota ela no chão e chama não sei o que, ela não morre, e vem aquela zona e vem lá a piruinha do SAMU, né? A piruinha do SAMU já tá virando um pandemônio. A história já perde o controle, vem um pessoal da SAMU, Os caras tentam, os paramédicos chegam pra ver a cabeça que solta, eles têm uma crise. Aí já vira uma fudúcia do caralho, já chega a polícia, os tá cheio de evangélico em volta já. Ah, que Jesus! Os espíritas querem falar não sei o quê, e que tal, e os caras querem entender. Como é que eles saem dessa? Eu imaginei o seguinte, o motorista da SAMU põe eles pra dentro, chama eles, consegue pôr eles pra dentro, e eles saem fora. Como é que eles conseguem fazer isso? Porque o cara da SAMU falou, eu vi que vocês também estão com um problema aí. Não, o que é? O que aconteceu? Só que ele abre o peito assim, ele tá com uns tiros pra caralho, uns calibre 12, assim, uns buracão, né? Ele falou, a minha mulher me matou, né? Mas eu não morro, ela me viu assim, agora eu não sei o que fazer. E o que acontece? Você vai brincando. Essa é a essência da ideia. Eu tô te colocando uma brincadeirazinha minha, como exemplo, você pode fazer o que acontece, o carinha, ele vira um robô, ele está transformando vagarosamente, como o Kafka fez no Metamorfose, o cara vai virando uma barata. Tá tudo na sua mão, cara. É muito fácil, é muito simples, e eu sei que você consegue. Só que você tem que ter a visão do quê? De desenvolver as coisas para você. Uma outra brincadeira, o carinha falando no telefone, a mina falando no telefone direto e tal. Ela recebe um torpedinho. Eu te amo. A origem desconhecida, que negócio é esse, né? O que acontece é que ela vai sendo cercada, a tecnologia está apaixonada por ela, né? O aparelho de som, via internet, a TV, a tecnologia começa a vir para cima dela. Ela não sabe o que fazer, tem um grande computador que está apaixonado por ela, que ele quer descobrir um amor. Meu, são dramas misturadas com situações fantásticas. Como que você desenvolve isso? Pega um personagem, faz o character design, não se preocupa com esta merda de registro. Eu vejo cada moleque, não, como é que eu faço para registrar? Meu, não interessa registro. Como já foi dito, se você coloca isso num site, automaticamente já está configurado a tua autenticidade e autoria. Não que isso quer dizer, olha, cadeira, isso não quer dizer que você seja realmente o autor, que tem muito rolo, né? Que você pode, né? Tá plagiando os outros. Não, isso é uma outra conversa. Você bota ali e vai brincando. Vai trabalhando, põe banner, ganha dinheiro, toca sua brincadeira, alimente constantemente. Você é jovem, está numa fase boa da vida para você investir nisso. Você faz? Não, né? Claro que não. Porque é muito mais legal ser que nem aqueles velhos fudidos do passado dos quadrinhos nacionais, que é o quê? Empregado. Você quer ser empregado? Tudo bem, pode ser, não tem problema. Você vai trabalhar 4, 5 anos, passando 10, 15 anos da sua vida treinando, suando, engolindo sapo, para depois acabar dando aula de desenho por aí, num cursinho vagabundo, ganhando merrequinha e inútil. Ah, tudo bem, ganha dinheiro, mas quadrinho você não vai fazer mais. Se fizer, vai ter que fazer que nem o Emi Ribeiro, que lança uma vez na vida, outra na morte, tendo o Blank ao teu... Você quer ser paparicado pelo Blank? Não, né? Você não vai querer ter o Blank ali te achando o baluarte do... Meu, é nojento. Você aqui tem que ter o quê? Você tem que querer dinheirinho. Aí você desenvolve seu personagem, bota na internet, brerê, brerê, brerê. Aí você cria isso, um sitezinho bonito, bem feitinho, bacaninha. Inevitavelmente vão bater na sua porta pedindo sua colaboração. Um cara grande. Um camarada que eu conheço aí que fez um site de quadrinhos, começou pequeno, teve respaldo, chamou atenção, um grande provedor chamou ele para fazer parte do portal de quadrinhos dos camaradas, né? Mas é um portal grande, é um negócio grande. Claro que o site é meio, né, meio cansado, o provedor é meio cansado também, o portal é meio, também, mas é um começo. Você começa a ter projeção, você começa a projetar suas coisas, você não põe só banner. Você conversa, olha, chega numa papelaria, numa gráfica dos caras que fazem a agenda, não numa brinde espombo também, que vai ser foda. Você chega no pé, olha, tô com um page view tantos assim, tenho o apoio do Terra, o Terra me apoia, eu tô saindo lá na frente, eu quero dar pra você aqui, um licenciar aqui pra vocês, umas capas de caderno, uns negocinhos, blé, blé, blé. Não cobra, se o cara quiser pagar, beleza, mas você não cobra, não, é royalty free, eu quero divulgar minha marca, quero tocar meu negócio, aí você vai trabalhando. Em dado momento, se você crescer legal, se o seu produto for bom, você cresce, você vai embora, e você vai trabalhando isso ao longo dos anos. Você está com quantos anos? 20? 18? 30? Meu, é sempre época. Você acha que se o Emir Ribeiro, não tiver, nos primórdios da internet, há uns 10 anos atrás, se não tivesse montado o site, colocado quadrinhos online, se ele tivesse feito isso constantemente, ele não estava ganhando dinheiro dele? Claro que estava. Porque por mais detestável e horroroso que esteja o desenho da Velta, funciona. O pessoal do Managola, do Raio Negro, o Raio Negro não tem dono. Os personagens não tem dono, tá tudo zoado. Pega pra você, faz direito. Por que não pegar, então, agora o O do Borogodó, que é o desdobramento do fanfic, né? Existem milhões de personagens abandonados por aí. Nós citamos aqui no nosso blog o Ron, que era um licenciamento da Marvel, da Hasbro, né? Fazer o brinquedinho. O Ron já era. Os gringos não vão mais mexer com isso. Pega pra você. Monta lá o sitezinho, faz. Mas não faz só do Ron, né? Você vai mexendo com ele, você faz outras coisas, né? Você pode pegar o Ron. Nos videogames, então, se você for nos caracteres da Nintendo. Ai, dá processo. Dá processo ao teu cu que dá. Quanta gente que faz fanfic aí do Simpsons e não pega nada. É um lance de oportunismo. Tudo bem que eu falo de caráter, de ética, mas isso é oportunismo. Não tá usando, velho. O personagem tá largado. Por que você vai perder seu tempo criando? Aquele game que você gostava quando você era criança, ou seja, ontem. Aquele game tem um personagemzinho que você pode fazer a sua versão. Você gosta dele? Você gosta, então faz. Qual o problema? É como fez o Bleedman. Que ele pegou a menina super poderosa, pegou o Dexter, pegou todos os personagens que ele gosta e fez versões pessoais melhoradas. O segredo é você melhorar o personagem. Hoje o Bleedman escolhe onde ele trabalha. O design dele tá ótimo, ele faz um monte de coisa, ele ganha dinheirinho. É um filipino, ele ganha dinheiro, meio evangélico. Ele ganha, ah, evangélico, caralho, que faz putaria, né? Já abriu mão. Tem aquele tal, um japonesinho, um tal de Wagner. Não sei se você conhece. Ele fez uma série de fanarts do Billy Mandy, né? Um desenho fantástico, o cara manda muito. Mas o problema é que é o quê? Ele tem que fazer escondido, porque o pai não deixa, a mãe não quer. Mas imagina se o talento desse camarada, esse japonesinho, se ele botasse um site, colocasse alguns banners e alimentasse constantemente com os quadrinhos dele. Ele não vai embora. Aquele cara lá que... Como é que é o desajustado? É um carinha que é um cabeção assim, né? Uma tirinha. Tem um cabelo parecendo do Dragon Ball. O cara fez tirinhas assim e tal, ele lançou o livro dele. Desajustados, né? Uma coisa assim, não me lembro o nome. Ele lançou e começou o quê? Pondo tirinha ali. E é o Kibe Louco. É mesmo exemplo. Ele começou a fazer o de humor, e foi embora. Obviamente você tem que ficar atento, porque a fórmula pode cansar, pode desgastar. Então você tem que ficar esperto com relação a isso. Meu! Eu te dei agora um presente de Natal. Te dei o presente que você precisa para tirar o pé da merda. Repassando para você. Personagem direcionado a um certo público-alvo, a um grupo de pessoas, seu imbecil. Que seja um robozinho, que seja uma nave espacial, que seja um negócio. Tem que ser para um público-alvo. Não faça que nem o Jean Danton, que pendura lá e faz pra ele. Não, você vai fazer isso pra... Você tem que ter a ideia que você vai fazer isso pra todo mundo. Não pra velho. Não pra esse pensamento. Você faz isso pro público jovem. Pra menina também pega legal. Como eu falei pro Nagado, que ele fez uma japonesinha. Eu falei, meu, você tá com uma mina de ouro na tua mão, se você souber trabalhar. Claro que o Nagado não soube trabalhar, desistiu, porque ele é babaca. Mas se ele investisse naquela personagem dele... Uma japonesinha bonitinha, e que pé. E se ele trabalhasse isso, ele tava bonito, porque o Nagado, por mais babaca que ele seja, ele tem um nome, ele tem o Omelete, ele pode chegar pros caras. Foi o que aconteceu com o Angus, né? Você conhece esse livro, Angus? Claro que você conhece. Ele era amigo de uns camaradas aí, e que pé, de um site, levantou o livro dele assim. Tem um outro caso de um camarada que eu não me lembro, que ele é muito amigo de um. Acho que é o site Fanboy, né? Muito amigo dos caras, os caras deram um apoio pra ele e tal, levantou e tá vendendo o livro Uns Anjos, Guerra Angelical, uma merda! Eu acho uma bosta, mas tá indo. O cara tá lançando o livro dele, tá funcionando. Imagina o que seria de mim se, por exemplo, eu aparecesse na frente do Omelete. Você não acha que eu escrevo bem? Escrevo, não tenho ideias boas? Tenho. Imagina se eu pego um livrinho meu do Mil Nomes, põe na frente do Omelete. Claro que os caras nunca vão me dar apoio, eles me detestam. Filhos da puta, né? Talvez, quem sabe, se a gente comprar espaço neles também, porque eles são meio corruptos também, se der um dinheiro pra eles também, eles vendem. Mas de repente, se o cara cai na luz de alguém lá, não, eu leio, o cara lê, dá uma iluminação na cabeça do camarada, ele lê o Mil Nomes, ele gosta e fala, meu, eu vou falar disso. Divulga. A qualidade é um negócio muito pessoal. Você não pode usar, não, meu jeito, eu gosto disso aqui é bom. Não, não é isso. Tem que ver se a coisa é funcional em termos de venda. Está vendendo? Não interessa se você gosta ou não gosta. Está vendendo? Está movimentando coisas? Beleza! É diferente da Velta, nem sei como é que se pronuncia essa desgraça, em que não anda. É só o cara batendo a punheta dele, um bando de velho retardado em volta dele. Mesma coisa com o Bigorna, com aquelas merdas de falando de quadrinhos que os amigos dele, isso é uma bobagem. Fábio Moon, Garota Invisível, vai se fuder, cara. Isso é importante se o mercado de quadrinhos tivesse uma base comercial ampla. Não, aqui tá tudo invertido, você não tem base comercial nenhuma e é idolatrada, a pirâmide tá invertida. No Japão, mesmo nos States, você tem lá uma pirâmide. A base aqui é o quadrinho comercial. É super-herói, é aventura, é ficção, é terror. Aí vai subindo até o quadrinho cabeça. Se bem que tem pouco quadrinho cabeça lá, porque o negócio deles é faturar, beleza. No Brasil, ao contrário, só tem quadrinho cabeça. E se você quer fazer quadrinho comercial, não rola. Se vê que loucura, porque o quadrinho comercial está totalmente dominado pelos comics. Mas, ainda assim, tem chance, porque o Brasil é um país que o mercado editorial precisa ser trabalhado, precisa ser, né, ampliado. E você tem a chance agora de ter essa oportunidade, né? De você enfiar suas coisas na cabeça desse cara. Só que você tem que ter o quê? Formação. Personagem, projeto de personagem. Se você vai fazer um livro, você vai fazer um gibi, esquece. Não vai pro gibi. Se você for fazer gibi, faz gibi em eletrônico, via internet. Porque, puta, meu, você publicar uma merda, é risco pra cara, bota na internet e fica lá, vai trabalhando ali. Se num dado momento você conseguir fazer um esquema com uma gráfica rápida, pra você vender gibi sob demanda, beleza, funciona. Nada de você se aliar àquelas editoras Andros que publica coletânea. Não, faça o seu. Faça as coisas pra você, desenvolva seus negócios, não interessa se o nego gosta ou não gosta, o HQ Mix, você vai ganhar prêmio. Meu, se você ganhar prêmio do HQ Mix, fodeu. Significa que seu trabalho é péssimo. O HQ Mix, ele serve pra dizer que você é um bosta, que você não funciona, que você não dá dinheiro. Você não vê um prêmio do HQ Mix que realmente o cara vá pra frente. Para. Ele vai lá pra ser paparicado pelos bons. Isso não vale nada. O importante é você botar o teu site funcionando, tendo page view, tendo atração, e você dedicando a sua energia ali para que a coisa se viabilize. Eu vou encerrar o podcast desse ano. Eu já te disse tudo que eu tenho que te dizer. Agora é com você. Você quer se foder, você foda. Eu não tô nem aí. Eu tô falando meu nome, tô falando meus elementais, tô falando meu Conde Boris e Valdete, tô falando meus negocinhos aqui. Peguei um licenciamento. Meu, isso vai ser legal. Vai ser um negócio muito bom para ganhar dinheiro. Mas não vai ser um dinheiro prostituído, né? Tipo assim, Princesas do Mar. Um cara sincero, que eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero divertir você, diferente do Iabo, que não tá nem aí com nada, ele quer dinheiro. Ou o Maurício de Souza, que só quer grana. Mas mesmo esses dois, eles têm que agradar o leitor. Enquanto você não agradar o leitor, velho, você vai ficar aí, carpindo horta, fazendo desenho, sonhando com um Japão que nunca acontecerá, e com um mercado gringo que pode até te usar, mas depois você vai pro lixo. É isso que você quer? Terminar a sua vida dando curso de desenho? Vivendo de um passado que não existe mais, ou da curso de desenho. É isso que você quer? Porra, vê o Alexander, cara. Olha o exemplo dele, velho. Olha o exemplo de toda essa putada antiga. O próprio Cláudio Seto, pensa bem nisso, velho. Turminha, eu quero agradecer muito pela sua bondade e gentileza de ter ouvido por uma hora essas groselhadas minhas. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Dizendo pra você que ano que vem vamos voltar agora com Força Total. Vem a TVBK. TVBK, grandes loucuras, grandes maluquices, muita animação, muito mamulengo, vai ter mamulengo, vai ter ventriloquismo, vai ter, como disse o Fernando Locke, vai ter kamishibai, vai ter teatrinho de bonecos, vai ser uma coisa muito legal, vai ter brinquedinhos pra você, vai ter coisa pra caramba e você vai gostar muito. Isso porque eu quero ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro. É bom demais, rapaziada. Mas eu não sou prostituto. Eu não sou prostíbulo. Eu quero que todo mundo fique na boa. E se você puder ficar na boa, é só você me ouvir. Por favor, compareça sempre aqui ao nosso podcast. Como é que é a nossa bagaça aqui? Lorde7, podcast.com, e o nosso blog, o Zé Roberto Press, wordpress.com. Obrigado a todos e feliz ano novo. Como eu sou ateu, não vou desejar feliz Natal, que eu quero que o Natal se rola, mesmo porque o Natal passou. Bom ano novo pra você, turminha. E vamos aí, vamos ver se rolam coisas mais bacanas pra nós. Tchau!